415, prazer na nave da Avianca, via parte principal, Índia, ponte para a torre, 1-1-8-9-5, ajuste 90 no 3, voo. No ponto de espera, 118-95, 1-0, altímetro 35-415, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, Oceania 6259, ponto 0, pronto. Oceania 6259, autorizado, linha decola piscina 0, vento 130 graus, 089. Linha decola 6259. Quatro no cinco, após a rolagem do Soné, a linha mantém. Salvador, boa noite, o Sonia 6201 no quente da Serra, autorização para o Galeão, está pronto para a cópia. Sonia 6201, autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no texto da saída da AEL, Leber, após posição Bridge, onde intercepta o veículo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-29, decimal 45, aciona 5071 no transponto. Controle 1-29, decimal 45. 2945-6259. Eita, da Elda Brice, e aí 2110, depois conforme. 1-29-45-5071 no transponto. Posição 2 aí, vamos aproximar o pushback aqui. Seguinte, eu chamo a minha 201. Romeu Charlie Fox, Juliette, boa noite pra você. Só confirmando, enquanto isso no pátio 3 e decola da 1-0. Já tem plano, copia? autorizado para Jundiaí, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle para o nível 085. Decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem via corredor axé, pós conforme rota do plano de voo, em coordenação com o controle em 1-29.45 e aciona 5-0-16 para o transponder. Flip 5415, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-30 graus, 089, boa viagem. Estou autorizado 5415, senhor, muito bom trabalho, obrigado. 3 tem livre estacionamento, reporta pronto para o táxi. Salvo Salvador, São 3197, assistente da Tango, autorização de tráfego, Galeão, nível 340. São 3197, Galeão autorizado nível 340. Decola da 1-0 com curva direita, perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 1-0 e segue conforme rota plano de voo. Controle em 1-29.45, aciona 5105 no transponto. Autorizado Galeão, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição Leda, após direto bridge para interceptar o Zulu 1-0. Controle 12945, transponder 5105. 3197, portão 3, chama pronto para o estacionamento. Chamará pronto para o estacionamento. Charlie Bravo foi quem chamou o solo, prossiga. Como confirma a parte que encontra-se a pista de decola? Gente, autorizado então para Jundiaí, nível 1-100, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Coral, e após Coral forme rota do plano de voo. Controle em 1-29.45, aciona 5060 no transponto. 4-1-5, decolado aos 4-3, controle 1-29.45. 1-2-9-4-5, senhor. 5-4-1-5, boa. Confirmando curva direita após a decolagem da 1-0, frequência do controle 1-2-9-4-5. Do PAT 3, livre acionar, reporta táxi. Estacionamento, reporta táxi, Vitor Charles Bravo. Confirmo PLB autonomia alternativa. Táxi autorizado via PAT 3, PAT principal, táxi Índia, ponto espera torre 1-18.95, ajuste no 0-3, bom voo. Charlie Bravo prossegue táxi via PAT 3, PAT principal, Índia. Ponto de espera torre 1-18.95, ajuste no 0-3, bom voo. Livrinho, prossegue então via Kilo, taxiway Alpha. No ponto de espera da taxiway Delta, chama a torre para ingresso de decolagem, tem bom voo. Fogo Juliette, autorizado, alinhado, decolar a pista 1-0, vento 1-30 graus, 079. Abraço, tá na intersecção Delta, a decolagem pista na zero, firme. Cruzada LR, mantém pista na zero. Charlie Fox Juliet, decolado aos 4,5, controle 129, desce 145. 2945, Juliet. Victor Charlie Bravo, autorizado a decolar a pista na 0, vento 130 graus, 079. Romeu, Vitor Charlie Bravo, decolado aos 48, me controle 129, decimal 45. 29450, tá mais, obrigado. posicionamento, posição. Posicionamento 6201, no livro acionar, chame táxi. Chamaremos. Paulo, Salvador, São 3197, posição 3, pronto para pushback, acionamento. São 3197, número 2, no setor aguarde. Número 2. Ok, aeronave dos dois está completamente pronto, querido? É o TAM 3197? Afirmativo. 3197 da TAM, informo que o Airbus da Avianca solicitou o pushback no mesmo setor que o senhor, ok? Aguarde. Afirmativo, mas ele não está pronto ainda. Poxa, né? 6201, confirma o solo. Está pronto iniciando o pushback. Sim, então, Poxa, né? 6201, não chame para o táxi. Tomaremos. Aí o Finger, vambora que o TAM tá... tá acertando a retirada do Finger aqui pra iniciar o push. Posicionamento 6201, aguarde para início do acionamento do pushback, ok? O... tá dizendo agora, então. TAM 3197, livre acionamento, chama para o táxi. Livre acionamento, chamará para o táxi, TAM 3197. Um minuto, qual pegou no 099, previsto saída da EL. Paulo, Santo 3197, pronto para o táxi com 122, autonomia de 4 horas e 10, alterna Campinas. Atenção 3197, Índia no ponto de espera, chame turno 1895, ajuste no 013. Índia no ponto de espera 1895, com no 013, boa noite. Oxana 6201, coordene com a equipe de solo, que assim que as bases já estão liberadas totalmente, setor retaguarda, tem livre pushback, chame para o táxi. Assim que o tem liberado espaço, que está pushback, na verdade. Voo no 099, copia. Voo no 099, com fins aprovado nível 360, via Pezulu 16, decola da pista 10, perfil de saída da EL, curva direita, Leda, após direto bridge. Transponder 5113, controle Salvador 129.45. Bruno 099, cotejamento correto, chame pronto. Torre Salvador, tá 3197, ponte espera pronto. Da 3197, autorizada Linhares Decolar, pistão no 0, vento 130 graus, 079. Autorizada Linhares Decolar, tá 3197. Que Luiz se confirmando, TGL pista 1 no 7. Gente, Bravo Kilo Isque, voo local, mil pés, decola da pista 1 no 7, sujeito a coordenação com a torre no 895. Acione transponder, aguarde o transponder, Bravo Kilo Isque. Bravo que Luiz, que transponde 0116. Para acionamento, chame a torre no 895. Patango Bravo que Luiz, confirma PLB? Patango Fener 6201, temos 114 a bordo, alterna Guarulhos com 3 horas e 40. Gente, Fener 6201, Índia no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 013. E a Índia, 895 no ponto de espera, 1013, 6201. 3197, decolado ao 02, chame controle 199 decimal 45. 12945, 3197. Confirme para o Paulo. Funcionário 6201, autorizado a linha de decolagem pista 10, vento 1 a 30 graus, 089. A linha de decolagem pista 10, 6201. Gravity Whisky, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 17. O Gol 9099 só confirmando, coordena inicialmente com a equipe de solo devido a obras no pátio, ok? Para ver se é necessário realizar o pushback até o através do 08. Na 6201, decolado ao 06, chame controle 11, correção 1239, decimal 45. 129, passando agora com controle 6201, boa noite. Torre Salvador, boa noite com 1168. Gol 1168, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 079, cheque 30 de pouso. Machado travado, gol 1168, livre pouso na 10. Suíça, que está autorizado a alinhar, reporte de conto pronto, cabeceiro no hotel. Passou. ataque seu Gono 099, 060 a bordo, Campinas com 1330. Tente Gono 099, táxi Ipati 1 no Índia, no ponto de espera chame turno no 895, ajuste no 013. Ipati 1 no Índia, ponto de espera 895, ajuste no 013, Gono 099, boa noite. Gol no 866, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Não, desculpa, no 866. Gol 1168, solo 09, bebe direitinho no solo 12, no decimal 9. Deixa lá, 1968. Grave que risco aguarde. Salvador, Gol no 1968, livrou na sua escuta. Gol no 1968, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, no 1968. Gol 1866, livre pouso, pistão 1-0, vento 130 graus, 079, cheque 20 pouso. Livre pouso, baixado e travado, 130 com 7, no 1866. No 1168, Juliette, portão 04. Juliette pro 04, no 1168. Deve que o IC tem condições de decolar da presente, tem uma aeronave em aproximação para pistão no 0. Bravo Luiz, que é autorizado a decolagem, pistão 1-7, vento 1-2-0 graus, 0-6. Bravo, 1-8-6-6, solo 1-2, libere primeira direita, chame solo 1-2, vento 1-9. Direita, 2-1, gol 1-8-6-6. Salvador, boa noite, Gol no 971, passa o externo, baixar a travada. Gol no 971, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ativa, aguardando autorização, Gol no 971. A Papa-Tango, Brasil Whisky, prossiga para o farol de Itapuã e espere e aguarde autorização para cruzamento da pista 1-0. Gol no 971 no Liverpool, pista 1-0, vento 120 graus, 069. Cheque 3 de pouso. Teve curso, vai estar travado agora no 971. Brasil Whisky está autorizado curva direita, reporte visual com a aeronave da Gol na final da pista 1-0. Estabilizou 3 no papi. Confirma a aeronave que chamou o motor. Autorizado o cruzamento da final da pista 1-0. Você pode para gerar base. Muito boa noite, 1099, ponto zero, 1099. 1099, mantém ponto zero. 1099, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Nem mantém, não, 1099. Uno 971, solo 16, libere direito, e solo 121, decimal 9. Libere direito, 129, Uno 971. Solo Uno 971, livro, na época. Gol 971, táxi via Alfa Juliette, porta 101. Alfa Juliette para o 01, no 971. Gol no 099, livre decolagem, pista 1-0, vento 130, é o 099. Decolagem da 1-0, gol 099. Brasil Whisky, autorizado o toque arremetida, pista 1-7, vento 130 graus, 099. Boa noite, do Papa-Tango, Juliette, Tango Zulu. Papa-Tango, Juliette, Tango Zulu. Na aproximação, agora autorização de fogo. Vai lá. Gol 1099, decolado 18, chame controle 129, decimal 45. 2945, gol 1099. Papa-Tango, Juliette, Tango Zulu, a intenção é seguir para a pista 10? Pista 17, senhora. Tem Juliette Tango Zulu, reporte para cancelamento do, do plano instrumento. Aponta para a mesa presente, cara. Juliette Tango Zulu, plano instrumento selado ao Zuma 9. Da presente, autorizado esquerda, base pela direita da pista 17. Reporte para a final da 17. Juliette Tango Zulu. Passará para a final da 17, com até embaixo checado. Bravo que o Whisky tocou, arremeteu aos 19, circuito padrão da 17, reporte para Gerbase, final 17. Juliette Tango Zulu, autorizado pouso pistão 17, vento 140 graus, 07 nós, cheque 30 pouso. Tem de pouso em baixa checada, cara. Autorizado direto base, reporte final, funcionamento. Juliette, estamos no solo 22, confirme o passe de funcionamento. Juliette Tango Zulu, autorizado para o passe da BRTR, reporte livrando a pista. Whisky autorizado, toque arremetida, pistão 17, vento 140 graus, 079. Brasil. Papatango Bravo Kilo Whisky, tocou arremeteu aos 24, reporte de Pena do Vento, pistão no sexo. Firmo, Bravo Kilo Whisky. Bravo Luiz, autorizado o toque arremetido da pistão na 7, vento 1,40 graus, 079. Bravo Luiz, que tocou arremeteu aos 28, reporte Pena do Vento, pistão no 7. autorizado gira de base, pistão 27, reporte na final, nenhum tração reportado. Autorizado gerar de base, reporte final no site. Confirme o pouso final, Brasil. Sim. Está autorizado o pouso, pistão 17, vento 140 graus, 079. Bravo Police, que soa o 3-2, autorizado backtrack para o pátio 4, você pode livrar da pista? Brasil, estou estacionado na frequência livre.